causando conflitos, corruptos, malditos, ladrões assumidos, deixando o povo fudido, dito feito e não feito. Veja o efeito logo após a eleição pra prefeito. Feito no panfleto, transparece a subimagem, pronto pra lavagem. Lavagem de dinheiro, lavagem cerebral, corrupção total no Congresso Nacional. Vagabundo passa mal, por ligeiro, eu tô na correria. Eu represento rata, revolucionária rataria. Formado no estudo da ruologia, cativado pela minha marginal poesia no dia a dia, lutando pela paz, sem artes marciais ou outras colaterais. Tragédia na TV e nos jornais e mais. Vidas esquecidas, vidas excluídas. Quantas vidas ainda serão perdidas? Atividade na subida, na saída e na descida. Ato falho só, mais uma vida destruída. O esquadrão é suicida, é sempre na ativa, mantendo nossa arte sempre viva. Vivo nessa guerra e luto pela paz nessa terra, apenas mais um e nada mais. Eu sobrevivo nessa guerra e luto pela paz nessa terra, apenas mais um e nada mais. Eu sobrevivo nessa guerra e luto pela paz nessa terra, apenas mais um e nada mais. Eu sobrevivo nessa guerra e luto pela paz nessa terra, apenas mais um e nada mais. Foda-se a Record, SBT e o Congresso. O que eu faço é por amor que eu expresso no meu verso. Eu peço paz ao universo, eu arremesso rimas para o ar, vão, vão para nunca mais voltar. Os irmãos que nesse chão já chegaram a pisar. Atos errados de todos os lados, corruptos safados que resultam em milhões de casos inacabados. Ilusões que deixam cidadãos massacrados, corpos politizados. Seus falsos relatos foram desvendados, aliados fechados, só se for verdadeiro. Vagabundo cresce o olho quando assunto é dinheiro. Parceiro cresce não olhando. Na rua sobrevivo e aqui é lei do caos. Jurisdição para os irmãos com o pé no chão. É paz, justiça e liberdade. Eu sigo na fé e chego na humildade. Frases de padre só falando a verdade. Não mais que o kamikaze relatando a realidade. Relatando a realidade. Eu sobrevivo nessa guerra e luto pela paz nessa terra, apenas mais um e nada mais. Eu sobrevivo nessa guerra e luto pela paz nessa terra, apenas mais um e nada mais. Eu sobrevivo nessa guerra e luto pela paz nessa terra, apenas mais um e nada mais. Eu sobrevivo nessa guerra e luto pela paz nessa terra, apenas mais um e nada mais.